Senhor. Meu coração, o que habita é só mágoa. Eu mesmo nem percebo quando vejo, tô em lágrimas de ver inocente perdendo sua vida. Homenagem póstuma e tristeza pra família. Quando choro pelo próximo, não quer dizer que eu sou fraco. Apenas sou humano, quer saber? Sim, eu choro, imploro, eu oro pro Senhor me guiar, fazer minha voz chegar para quem precisar. Teu amor redentor é o que me fortalece, é o que me faz vencer. Minha fé, minhas preces, só guerra, tragédia. O Senhor, volta logo, cara, notícia divulgada. Sou baseia em velório, só caos, só sangue e a cabra, sempre morte, tá ligado? O meu pai me ensinasse a ser forte. Jesus, minha luz termina com a desgraça. Vou beber da água da vida, quero um bênção, quero graça. Eu só vejo morte nesse mundo que vivemos. Eu só vejo morte. Volta logo, Senhor. Glorioso crente, porque sei que podes tudo. Só tua luz pode mudar quem se perdeu no escuro. Sei que és o rei dos reis, melhor que imaginei. Com minha fé em teu poder, suportei o que passei. Toca na vida dos moleque, aterroriza na favela, que só anda em máquina, nos assalto pela perna. Infelizmente já sabemos que não chega aos 25, é presídio ou então no saco de lixo com vários tiros. Faz meu rap chegar em quem precisa de uma palavra, que minha voz faça só vou se tornar representada, livrando da prisão, livrando da sepultura, para toda enfermidade. Jesus, tu és a cura, és o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Senhor, tu és tudo, a alma mais pura que morreu pela salvação. Acabe com as mortes, troca a tua adoração. Eu só vejo morte nesse mundo que vivemos. Eu só vejo morte. Volta logo, Senhor. Eu só vejo morte nesse mundo que vivemos. Eu só vejo morte.